meu ocupação ciente, estaciona a frequência livre, uma boa tarde. Terremoto 13. Terremoto 13, Solo Salvador, TP 5401, boa tarde. 5401, boa, e curte a serra, guarde cópia. Dando 5401. Controle, boa tarde, gol 9600, Puca. Zipar, tá passando 1610. 7600, contato a da decolagem, sobre o 370, saída Puca. Autorizado 370, gol 9600. Recife, 1288, secundário 260, com voo. Recife, 1288, secundário 260, 5489, boa tarde. Uno 333, Recife, 1251, secundária 13325. 251, 3325, com Recife, voo 1333, boa. Salvador, tá 3144, poderia coordenar com o centro a proa de frote? Sete, aguarde. Tá. Leda, após Leda, direto Bidev, controle 1935, seu transponder 5546. Firmando a saída, por isso, né? Dael, saída Dael, após Dael vou a Leda, e após Leda vou a Bidev. Autorizado Porto Seguro, 380, via Aeropirisco 50, decola da pista 10 com curva direita, saída a 10, da EL, após, transição LEDA, após LEDA, o VOP deve transponder 5546, o TRIP 5401. Correto, 1935, LEDA após da EL, reporte pronto. 1935, LEDA da EL, 5401. Aqui, da EL, LEDA. Da EL, LEDA. Confirma o controle. Atingindo, mantendo 2500, cara. Positivo, é falta para a descida, Victor, Mike Quebec. Dan 3144, autorizado pro de Nabuco. Nabuco, grato. Firme. Oxené, 6123, ciente da informação Sierra, autorização de tráfego Rio, 380, Calhão. 763, 2, informação Sierra, guarde cópia. É o 6123. É 123? Afirmo, 6123, Salvador, Galeão. Alfa Salvador Strip 5401, para pushback novamente. Pesado no Tupac 3, apartado. Portaria Itaca 5401. Oceaner 6305, decola aos 32, controle 119, decimal 35. Boa tarde. Oceaner 35, boa tarde. Bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6305, 1500 pés na Dael Leda. É 315, sobe ao 360, cruzar 2000 direto Leda. 2000 direto Leda, sobe direto ao 360, Oceaner 6315. O azul 4116, descida para 4000 pés, ajuste 10113. Ajustou 104000, azul 4116. Solo, já teria autorização do 6123? É o 6213? Negativo, senhor. 6123. Gente, eu confirmei aqui no meu repetitivo, consta 6213, Galeão 360 1742. Senhor, o afirmativo, 6213, a nossa navegação aqui está com a numeração errada. 10 para 2000, atente a tráfego agora à sua esquerda, mantendo 2500. 10 para 2000, livre LS, o 4116. 10 para 2000, reportar a estabilidade, 4116. 50, decolagem 10, direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto, Bidev. Controle 1935, seu transponder 5554. Ok, Galeão 360, Perisco 50, cola pista 10, curva direita, Dael, Leda, posto Bidev, 1935, controle 5554, transponder, chamé 6213. Mandaram 2085, bom voo. 2545, alternam 2685, Golo 600, boa tarde. Solo Trip 5401 com 46 a bordo, 1h45, alternando Vitória para táxi. 46 no POB, táxi via Pátio Índia 186, considera bom voo. Pátio Índia 186, 5401, obrigado. Chalé 6142, cópia. Siga. 61-42, autorizado Recife, 350, na Perisc 58. Na colada 10, esquerda, saída Pucaracaju, controle 1935, transponder 5551. Autorizado, nível 350 para Recife, na superior Uísque 58, decola na 10, com curva esquerda após perfil da Pucaracaju. Controle saída 1935, código transponder é o 5551. 5551, reporte pronto. 5551, reportará pronto, Xané 6142. Boa tarde, trip 5401, ponto espera pronto. Trip 5401, mantenha o ponto espera. Mantendo o ponto espera, 5401. Oi, Salvador, boa tarde, 4116, passou externo, baixado travado. 141-16, livre pouso, pistão 0, vento no 20 graus, 10 nós. Livre pouso, 41-16. Controle de Salvador, tá 3154, cruza 190 para 150. Tá 314, acima de identificação, desce ao 050, chegada Mário. 050, possibilidade vai, TAP, tá presente? Autorizado em TAP, 3154. 3154, direto TAP, 1050. Vitor Mike de Quebec, a descida está a critério do comandante, controle desconhece tráfego na região que interfira na sua descida, livre a frequência para coordenação, bom pouso. Graças a volta. Chamé 6315, Recife 125, 1 no secundário 13325. 1251, 3325 na secundária, uma boa tarde, bom final de semana. Bom voo. Xané 6213, está pronto para o táxi, 92 a bordo, 13h35, alterna Guarulhos. Cliente, 13h35, Guarulhos, qual PV? 92. Mantenha 5401. 12, 18h30, bom voo. Bate 18h30, vem 14, grato, boa tarde, 62. No 416, solo aos 40, livrando a direita, solo 21, mesmo 9, boa tarde. Meia táxi via Alfa, repórter 6 Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, 416. 5401, veiculagem em 130 graus, 12+. Veiculagem 5401. Salvador, boa tarde, Oceaner 62-13. Oceaner 62-13, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 62-13. O Chivo, Índia November Alpha, reporta a rotatória. Reportando na rotatória, Índia November Alpha. Controle, boa tarde, trip 5401, decolado na sua escuta. 5401, na decolagem, sobe o 380. Subindo ao 380, possibilidade de proa de... Autorizado, Leda. Leda, obrigado, amigo. Siga por 84116. 4-1, Romeu. Escute a tanga, guarde cópia pra morro. Guardando, Romeu. O Xenai 6213, de decolagem, ventou 1-0 graus, 1-2+. Já decolagem, será 6203. Três 1-5-4, 2000 na proa de Duna, livre LS, ajuste 1-0-1-3. 2000 direto Duna, 1-0-1-3, entra 1-5-4. Oceaner 6203, decolou 46, controle 119, decimal 35, boa tarde. 1935, boa tarde, Oceaner 6203. Salvador, boa tarde, Oceaner 6203. 6203, contato, radar decolagem, sobe ao 360, saída da Elva. 360 da Elva, pode mandar a Elva, Leda? Autorizado, Leda. Confirmo? Autorizado, Leda. Leda, 6213. Um, Tango Romeo, cópia. Do 3 até o 5, reporte na Lima. Controle 35401. Siga! Poderia coordenar nível 320 final? Sente, eu. Autorização do Colo Tango Romeo? Afirmo, como o senhor recebe? 5/5. Sim, já chamei 4 vezes pra cópia, tá pronto agora? Afirmativo, senhor. Morro Mil Pé, 17 direita, Xé, 1935-0124. Autorizado, comandou o motor, tá marchando mil pés, tá mandando o centro curva direita, aciona 0124 no transponder, tira o segundo meu. Romeu, correto, qual é o B? 0 5 a bordo, chame a tua táxi. Ah, no meu. Aí, Salvador, tá passando o tiro, segundo meu. Estilo Tango Romeo, livre táxi, chame para ingresso, não, 7. Para o táxi, ó. Afirmativo, tem livre táxi, chame para ingresso, não, 7, Estilo Tango Romeo. É para a árvore. Para ingresso, não, 7, Romeo. Tango Romeo, sem livre ingresso, apaixonado e pronto na 17. Reporta na Romeo. Uno, Recife 1251, secundário 1325. 251, 3325, boa. Boa. Autorizado cruzamento aí. Controle Salvador, para o Romeu, Índio November Alpha. Visual com campo, próxima rotatória. Índio November Alpha, torre, 118.6, bom pouso. Ok, 118.6 para pouso, Índio November Alpha. Está sendo liberada. Vento 120 graus, 12 nós. Tem livre decolagem, Júlio Tango Romeu. Iniciando, Romeu. 3154, torre, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Oi, Salvador, uma boa tarde, Papa Romeo, Índio November Alpha, visual com campo próximo da rotatória. Índio November Alpha, chame na rotatória. Chamará na rotatória, Índio November Alpha. 0 na rua de Itap, gol 1648. Salvador, 3154 da TAM, vai passando de Serra, estabilizado no ILS da 10. São 3154, livre pouso, passando a 0. Vento 120 graus, 129. Gente, 90 com 2, tendo pouso, TAM 3154. Piloto Romeu, decola ao 53, controle 119, decimal 35. Boa tarde. 1935, grato, Romeu, boa tarde. Controle Salvador, Tatango, Kilo Tango Romeu, boa tarde. Kilo Tango Romeu, boa tarde. Prossegue no corredor Axé a 500 pés, é ponto o farol da barra. Autoriza 2.500 pés na torre de voo, senhor. Chamará... Vermelho, não, estou falando vermelho. Oxané 6213, Recife, 1251, secundário 1325, bom voo. Recife 1251, 3325, Oxané 6213, boa. Índia November Alpha, livre pouso pistão 17, vento 110 graus, 109. Ok, livre pouso 97, Índia November Alpha. Não, Tango. 1207, acionou a identificação, desce ao nível 050, na proa de pelo, chegada bom. Autorizada a presença esquerda pelo, na chegada bom, descendo para o 050, com 807. Vamos ver se o 9 livrando a direita, boa tarde. 1, 2, 9 livrando a direita, boa tarde, 3, 4.